Ha ha! Somos Dr. MCs, Dr. J, MCA, J Smoke AG. Estamos aqui pra apresentar a vocês os Blacks in the Hood, da Irmandade de Rua, nossa posse. King Lee, Hood Lee e DJ W Hood. E aí, King Lee, o que você tem a dizer, cara? Te pergunto, hey. E vocês não me respondem. Quem é o culpado? Onde ele se esconde? Não pare, ouça, presta atenção. Somos Blacks in the Hood procurando a solução. Se ele te para, te pega pra bater. Sua força, sua arma, cacetete é o poder. Hey. E aí, Rudini, quem é o culpado? É, KGL, tá difícil de solucionar. Quem é o culpado? Eu não sei. Quem é o culpado? Eu te pergunto então. Quem é o culpado? Eu não sei. Quem é o culpado? Eu te pergunto então. Quem é o culpado de você ser usado e muitas vezes ser o prejudicado? Sua família sofre, eles não querem nem saber, pois usa a violência como força do poder. Quem é esse marginal que com a violência põe a sua moral? E mais uma vez a violência acontece, boletim de ocorrência, mas ninguém se mexe. Quem é o culpado? Eu não sei. Quem é o culpado? Eu te pergunto então. Quem é o culpado? Te pergunto eu então. Quem é o culpado? Eu te pergunto então. Quem é o culpado das mortes ocorridas? Pois essa sequência deve ser corrigida. Menores de rua vão morrer no dia a dia, e o Brasil é campeão desta filosofia. Quem é o culpado? Eu não sei. Quem é o culpado? Eu te pergunto então. Quem é o culpado? Eu não sei. Quem é o culpado? Eu te pergunto então. É só olhar para trás que você verá que a violência mora em qualquer lugar. Então, irmão, preste atenção. E mais uma vez, ouça a voz da razão. Quem é o culpado que manda em tudo? Quem é o mandante deste absurdo? Vivemos sofrendo com a violência. Direitos humanos só na aparência. E mais uma vez, outra família vai sofrer um tiro no silêncio porque foi acontecer. Hey, quem é o culpado? Eu não sei. Quem é o culpado? Eu te pergunto então. Quem é o culpado? Eu não sei. Quem é o culpado? Eu te pergunto então. Só pense por um segundo. Sua vida pode estar em um quarto escuro. Um tiro, uma bala perdida. Verá que em seu corpo existe uma ferida. 7 horas da manhã, outro cadáver jogado. Não sabe quem matou e nem o autor do disparo. Será que a violência vai ficar em retratos? Por isso eu te pergunto, Rudili, quem é o culpado? Eu não sei. Quem é o culpado? Eu te pergunto então. Quem é o culpado? Eu não sei. Quem é o culpado? Eu te pergunto então. Blacks in the Hood, esses somos nós. Pela verdade o rap é nossa voz. Blacks in the Hood, esses somos nós. Pela verdade o rap é nossa voz. Apenas perguntamos quem é o culpado. Apenas perguntamos quem é o culpado. Quem é o culpado? Eu não sei. Quem é o culpado? Te pergunto então. Quem é o culpado? Eu não sei. Quem é o culpado? Eu te pergunto então. Quem é o culpado? Sabe que eu não sei. Quem é o culpado? Eu te pergunto.